3-1-0, copio, control. Negativo, não copiou, 6310, saiu intermitente. Desça ao nível 070 na chegada Mare, altímetro 1012. 070 na Mare, 1012, preenchi o 6310. Dois dois quatro, boa noite, contato radar na decolagem, suba ao nível 350 na saída MOM, transição próxima. 350 MOM, próximo, 2224. 404, autorizada final do procedimento LSXV-0, desça para 2100, altímetro no 012, reporte estabilizado. 27, autorização para o Galeão 340. Gol 1012, o gol 1404. Confirmando, autorizada final do procedimento LSXV. LSXV, 1404. Aguarda para cópia. 405 para Dael. 5216, chama agora o centro Recife, 125-45, alterna 126-85, bom voo. 125-85, 126-85, centro Recife, muito obrigado, boa noite. Dan 3662, desça para 3.000 pés, altímetro no 012. 3.000 com no 012, Dan 3662. Para cópia. Pronto. Galeão 340 aprovado, rota Peruísque 50. Quais são? É, BDF, Open November 857, é Porto Seguro, Open Zulu 16, após ser conforme o plano, decolada 10 com curva direita. O perfil vai ser a da El Leda, após Leda, vou a BDF, vai interceptar Open November 857 e seguir conforme. 5113 o transponder, controle 199.8. Autorizado, Daniel 345. Rota é IDEV, Open November 87, Porto Seguro, Open Zulu, é, conforme a rota do plano. Venda Dael, Leda, após IDEV, decolando a 1-0, com curva direita. 5-1-1-3 da transponder, 1-1-9-1-8 é o controle. MAP 5-2-7. Só poder repetir o transponder? 5-1-1-3. Confere e chame com o tonto no 2 para o puxa lá. Chamaremos pronto para o pré-entrenamento. Solo Salvador, boa noite, tá 3858, autorização Fortaleza, nível 370, informação Victor.

Tuti, 5141 no transponder, controle 199 decimal 8. Fortaleza 370, PZL 19, decolando a 10, curva esquerda, Momo Frotti. Tá, o transponder 5141 no 198, é o, trans, o controle está 3258. Confere, portão 7, me contando para o puxa. Comará, 3258. 1889, cópia. Prossiga, 889. Galeão 360, rota BDEV, UP November 857, posto seguro, UP Zulu no 6, após ser conforme, decolada décima, curva direita, pesquisa da EL, Leda, após Leda BDEV, para acertar UP November 857, segue conforme. 5143, o transponder, controle PL 119, decimal 8. Oi. Qual é a posição, senhor? É... Novembro 57, posto seguro, após Zulu no 6, após conforme. Ok, após posto seguro, após Zulu no 6. 198, eu controlo aciona 5143 e o perfil da EL, após V da Bless. É, da EL, Leida, após Leida, BDEV, para interceptar a Open November. Ok, Leida, BDEV, então. Sim, se é 62, você me pontua para o posicionar. Reportará pronto, então. Sol Salvador, boa noite. Azul 4071 no centro da Victor para Campinas 360. 4071 360, tá pronto? Pronto, cópia. Campinas 360, rota bridge, up Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme, decolada 10 com curva direita, o perfil da Dael Leida, após Leida bridge, pode acertar up Zulu 16. 5125 transponder, controle APL 1998. Autorizado Campinas, nível 360, bridge, UP Zulu, 16, Bravo Hotel Zulu, para ser conforme rota. Decola 10 com curva direita, perfil da EL Leda, após Leda, direto bridge, 5125, transponder, controle 198, azul 4071. Faltam 08, me contando para posicionar. Maracanã 4071. Faltam 3561, para o push, pede, autorizado, chame táxi, 3561. João, vamos colocar de fogo aqui, não, Guardião 01. Para que você A 3662 está autorizada a final do procedimento de LSX Ray, vai seguir tráfego na aproximação 9 milhas, Boeing 737-800 com velocidade de grau de 1509. 3662, autorizado de LSX Ray. Passarei 2224, chama agora o centro de Recife, 125, decimal 45. Alterna 126, decimal 8, sim. 3545, 2185, 2285. Alterna 12685. ...404 visual com pista. Afirmativo, estabilizado no LS 1404. Chama a torre 118 decimal 95. 118 95 no 404. 118 decimal 95. 118 95 no 404. Torre Salvador, o gol 1404 estabilizado já visual. A centena com 10.013, pouso autorizado. Oxané 6310, desça para 2 no PEN, altímetro no 0 no 3, reduz a velocidade 2009. Batista 3561 para o táxi, 158 a bordo, 4:07, alterna Campina. Já, 3561, via Juliette Alfa, teu ponto de espera dono zero, no ponto de espera torre e 1 no 8 decimal 95, ajuste 1013 agora, bom voo. Gente, ajuste 1013, Juliette Alfa, ponto de espera dono zero, torre 1895, 3561, obrigado. Podia só repetir a alternada, confins? Campinas, senhor. Torre 3561. Gente. Estabilizou, está visual, está 3662. Uma torre 118, 95, 118, 15. Decimal 95. 3662. Solo está 3858, botão 7 para pushback e acionamento. A paixão da companhia cruzar, quais são? O... 3858, no 7. Após a chave da companhia cruzada autorizado, enchendo táxi. Sente após a passagem do tráfego da companhia autorizado na 3858. Salvador, 5827, dois autorizados, puxa chamar, chama o táxi. Autorizado. 3662, aguarde pista livre. Aguarda. Solo, livrou 1404. Bem-vindo, Alfa, repórter Ana Juliette. Alfa, repórter Ana Juliette, no Rádio 04. Vai, manda aí. Autoridade do pouso, francês, 662. Solo, Azul 4071 na posição 8 para pushback acionamento. Estou com o tráfego da TAN no 7, já iniciou. É, aguarde o Azul 4071. Aguardo o tráfego da TAN 4071. Puxa, né? 6310, reduza para a velocidade de aproximação e chama agora a torre 118.9. Reduzindo. Torre 118, decimal 9, 6310. Decimal 95. 95, gente. Salvador, boa noite. O cenário 6310. 6310, continue agora na pista livre, 613. Gente. Da 35 no meia, boa, mantém o ponto zero. Mantém, tá 35, meia hora. Paulo, confirma no 904 pra direção daquilo? Não, negativo, mas é reportante da Juliette. Da Juliette, no 404. Vai iniciar na 8 então, azul 4071. Tente, azul, chamtax. Chamará, 4071. Três, meia, meia, dois, às 40, direita, 219. 219, 3662. Solo, solo, dota, 3662, liberando a assessora. 3662, bem-vindo, prossiga via Alfa, reporta da Juliette. Alfa, da Juliette, vai reportar, 3662. Para o táxi, então 3858, PLB 164, tem 3 horas e 30 de autonomia alterna, João Pessoa. Autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera 10, no ponto de espera torre, 18, decimal 95, 1.003, ajuste, bom voo. Tente, autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera 10, torre 1895, então 3858. Para o táxi, web, gente. 527, 148 a bordo, 350 de autonomia até na Guarulhos. 5827, vai prosseguir via Juliette Alfa, agilizando com o número 2, lá a torre 10895, ponto de espera, 1003, né, ajuste. Via Juliette Alfa, agilizando, ponto pronto, 10895. É, só confirmando, senhor, nós estamos outra vez na Índia. Juliette, aguardando a passagem do cão 1404. Salvador, gol 1103. Sim. Gol no 1103. Gol no 1103, prossiga. Autorização Brasília. Só um minuto, para Brasília. Solo, azul 4071, 127 a bordo, 4 horas e 23 de autonomia, alternando Ribeirão Preto para o táxi. 219. Alfa, teu ponto de espera está 10, no ponto de espera 2, 118.95, ajuste 1013. Juliette, Alfa, ponto de espera, torre 18.95, 1093 no ajuste, azul 4071. Torres, Salvador, boa noite, objeto 5827, próximo ponto de espera, meu 209. 5827, após a decolagem do TAN ali, mantém. Após a decolagem do TAN ali, mantém, 5827. 3561, 120 com 10, autorizada a decolagem. Entendo, 3561. Web, confirme o seu POB. 1-0 de pronto. 6310 vai prosseguir Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. 8-5-8-7-7-1-4-8. Tem 01 no controle. Deu bem? 03. Mantém condições visuais. Altímetro em Salvador no 03. Época através de Pituaçu, guardião 01. Passa 1910 na Gole. 3561, contato radar na decolagem. Sobre o nível 380 na saída Gole, transição o Fito. Gole, o Fito, sobe Web 5827, autorizada a decolagem, lance antena com 12. Livre decolagem, Web 5827. Torre Salvador, então 3858, pode espera, pronto. 3858, ali mantém. Gente, ali mantém no zero, então 3858. Então, no 01. Mantemos, 01, 01. O 405 chamou? O número 3 vai ligar para as 22h50? Isso. Gente, Brasília, aprovado 360. Rota para o Zulu no 7, decola no 0, curva à direita, subida agora, transição ao Fito. 5104, transponder, controle 199.8. Autorizado 360, Brasília, Perzulu no 7, decola da 10, direita, gole, transição Ofito. 5104, transponder, controle 198. Ferry, portão 01, chama controle para o puxa, acionar. Chamarei, gol, 697. Web, decoladas 46, 98, bom voo. 98, boa noite. 3858, autorizada a decolagem, uma centena com 10. Centro, autorizado a decolagem, então 3858. Pois 37, boa noite, contato radar na decolagem. Subo nível 340 na saída da EL, após Leda, direto Bidev. 34, da EL, Leda Bidev, o 2779. Salvador, guardião Zarão, aqui com a torre. Chama a torre 118, decimal 95. Torre 118, 95, graças a Deus. Vamos embora. Torre Salvador, Guardião 01, Guardião, boa noite. 01 para você. 01, Olhando Litoral, levou Pitu Açu para pouso no Pátio do Grande. Reporte final para o Pátio. Reporte final para o Pátio. As 49, controle 198, bom. 198, um bom final de semana, 3858. Senhores também. O azul autorizado da colagem, uma centena com 8. Livre da colagem, azul 4071. Controle Salvador, 3858. Passa 2400 pés, bom, frontinho na sua escuta. Dan 3858, contato radar na decolagem, turbo nível 370 na saída, MOM, transição próxima. MOM, frote 370, possibilidade de voada presente, MOM, senhor? Autorizado, direto, MOM. Diálogo 1889, no 612, acionar na posição posterior, puxe. Prejado, puxe, acionar no 612, sem táxi. Livre, reportará 889. Low 50198, bom voo. 198-4071, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite. Azul 4071, passando 1.400 pés. Azul 4071, no contato radar na decolagem. Turbo nível 360 na saída da EL, após leda direto bridge. Sobe ao 360 saída da EL, após leda direto bridge. Azul 4071. Acione identificação, desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro 1013. 050-03 na Mare. Salvador, tá 3858, irei coordenar a proa de frotipo por 3858. Aguarde. Agradeço, tem 3858. Dan 3561, chama agora o Centro Recife, 126-0, alterna 128-8